Graça e paz. Depois que eu chorei, assim, tô toda borrada, né, de ver. Eu só tô com vontade de chorar até agora. Sou emocionada mesmo. As crianças, todas podem descer, que vai ter uma gincana lá embaixo pra vocês. Tá bom? Tchau pra vocês. Vocês podem sentar. Eu falei, graça e paz? Ah, então tá bom. Tá até embaçado minha vista. Amém. Eu queria deixar algo bem rapidinho no coração de vocês, porque nós não temos assim também tanto tempo. E tá todo mundo com fome, né? E tem um monte de presente para ganhar. Então, vamos lá. Então, assim, eu quero deixar algo no coração de vocês, mas primeiro eu preciso falar oi para minha mãe, que tá me assistindo lá da Irlanda. Mãe, te amo. E a Sinara também, meu pai também, amo vocês. E eu quero compartilhar algo com vocês, que somos mães, não com a gente, né? Nós somos mães, algumas aqui um dia serão. E eu quero perguntar para vocês, o que vocês têm deixado para os seus filhos? Não ficou boa a pergunta? Qual o legado que vocês têm deixado para os seus filhos? Isso tem ficado no meu coração alguns dias, da preocupação do que eu tenho passado para Melissa, o que eu tenho ensinado para ela. Todos aqui são mães, né? Quem que não é mãe aqui? Só a Isa, a Aline, tem pouquinho, né? O resto é tudo. Então, vou falar como se, em geral, todas fossem, têm seus filhos. E terão, né? Ou filhos espirituais também. O que você tem deixado, ou passado, ou ensinado o seu filho? O que você, vovó, tem ensinado para o seu neto? Que legado você, como vovó, como mamãe, tem deixado para o seu filho, para o seu neto? Abre a sua Bíblia lá. Legado é deixar algo, seja bom ou seja ruim, mas é você deixar algo para essa pessoa, para alguém, que talvez é da sua família ou não, mas no caso aqui são os nossos filhos. Abre lá em Juízes. Capítulo 2, versículo 10, vamos ler. Não, versículo 9. Perdão, versículo 8. Não decide a vida, né? Não, mas é do versículo 8. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança. Nesse nome aí que vocês estão lendo, ó, Timnath Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. Quer dizer, igual Josué, todo mundo morreu daquela geração. E outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Balaíns, a outros deuses. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor à ira. morreu toda a geração de Josué. Nasceu uma nova geração. E essa geração não conhecia o Senhor Deus. Não foi deixado como legado, não foi deixado no coração daquelas pessoas amar o Senhor de todo o coração. Como diz lá em Deuteronômio 6, inculcar a palavra no coração dos filhos. Foi isso que o Senhor tinha ensinado, sim ou não? Depois leia Deuteronômio 6. Lá diz isso. Mas não foi ensinado. E aquela geração não conhecia o Senhor. Eu quero perguntar para você, quando você partir daqui, a geração que vir depois de você conhecerá o Senhor? O que você tem ensinado para os seus filhos? Eu preciso dizer como é importante, talvez, como autoridade de mãe, eu vou até os 6 anos de idade no máximo, porque eu sou mãe há 6 anos só. Eu não tenho tanta experiência assim, como talvez tantas outras aqui. Inclusive, quando a pastora Val falou para que eu ministrasse, eu falei, nossa, eu pensei que eu ia sentar e escutar aquela ministração daquela pessoa cheia de experiência, né? Que para me falar assim, para me dar umas dicas de como criar filho. Mas não, fui eu, né? Então, eu posso, talvez, não dizer como uma mãe, mas eu posso dizer como uma filha que aprendeu a palavra do Senhor, porque teve uma mãe dedicada. Talvez um dia você vai ver seu filho aqui falando isso, que glória a Deus pela vida da minha mãe, que foi dedicada e me ensinou. Eu posso dizer como filha o que eu recebi. Eu sei que nós, como mães, nós temos muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Eu sei que ninguém aqui quer que o filho esteja nas drogas, que o filho não venha para a igreja, que o filho não adore a Jesus. Eu sei que vocês querem que os seus filhos cresçam e continuem, os que já são crescidos, continuem nos caminhos do Senhor, sendo usados por Deus. Eu sei que a minha mãe pagou o preço. E hoje, eu estou aqui. Eu sei disso. Quantas vezes a gente via ela até altas horas da madrugada. Não era limpando a casa para no outro dia estar limpinha, mas era com o joelho no chão orando. Às vezes, a gente estava no quarto já na cama dormindo. Eu não sei, às vezes eu acordava assim porque ela tinha entrado no quarto para orar por nós, enquanto nós estávamos dormindo. Eu sei que ela pagou um preço muito grande para criar eu e a Sinara. Mas hoje ela vê frutos. E eu quero ver frutos assim também. E eu sei que você, como mãe, mesmo que seu filho esteja grande, talvez não esteja na casa do Senhor, não perca a esperança, não perca. Você ainda está viva e você ainda pode deixar algo para ele. E você tem os seus netos. Você que tem os seus netos, está aí uma boa oportunidade de deixar algo de Deus para os seus netos. Uma vez, para a gente terminar, é bem rapidinho mesmo, mas eu sei que o Senhor vai continuar essa ministração no seu coração, na sua casa, Ele vai continuar falando com você. Eu lembro que eu era pequena, ia ter uma festa junina na escola. Como eu queria dançar na festa junina, porque eu sempre fui gostadeira de dançar. E eu via todo mundo ensaiando, todo mundo participando, eu queria também. Mas os meus pais não deixaram. eles explicaram que aquilo não convinha fazer aquilo, porque eu era filha de Jesus, e ali adorava outros deuses, a festa era do São João, e a gente não adora o São João. Eles me ensinaram. A gente fica triste, não fica? Fica, mas passa, depois a gente cresce e entende. Eu sempre tive, agora com a Melissa, a preocupação de... Compartilhei até com a Andréia, agora e antes de começar. Aquela preocupação de estar ensinando. Eu sei que a Melissa é muito parecida comigo no temperamento. Então, muitas vezes ela chega em casa e tá que canta aquelas músicas que não adora a Deus, aquelas músicas assim. E eu, filha, essa música não. Daqui a pouco ela tá assim, é agora a hora, eu, o quê? Ela, a hora de adorar Jesus, e banana, eu, ah, bom. Essa música eu entendi que não é de Jesus, ela é, deu tempo, né? Eu deu tempo de mudar a letra. E eu sei que ela tem esse negócio. Ela esse dia chegou em casa, há uns tempos atrás, ela chegou e falou assim, ai, você vai ficar triste. Ai, mas eu dancei uma música lá na escola, na festinha. Então, eu sei, eu entendo ela, porque eu sou parecida com ela. E a gente gosta de festa, a gente gosta de bagunça, a gente gosta de, né? Tudo isso é muito atrativo. Então, meu coração ficava muito apertado de muitas vezes ela querer as coisas lá de fora. Eu sei que ainda é um cuidado e eu sei que eu vou vencer a cada dia na oração. Mas essa semana eu tive o meu melhor presente do Dia das Mães. Sabe por quê? Porque ela chegou em casa, desculpa chorar. E falou assim, mamãe, eu não quero ir na apresentação no Dia das Mães na escola. Eu, é filha, mas por quê? Fizeram alguma coisa, né? Não quero, porque eles vão cantar uma música que não adora Jesus. E eu não vou cantar uma música para você que não adora Jesus. Gente, falei, filha, você deu o melhor presente para a mamãe, porque você está amando mais Jesus do que a mamãe. Eu sei, glória a Deus, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Eu sei que as minhas orações, elas não têm sido em vão. A minha filha está guardada. E eu sei que as orações da minha mãe não foram em vão. A minha vida está sendo guardada. Você tem que continuar orando. Você não pode parar de orar. Porque os resultados virão, você vai ver. Não importa a idade do seu filho. A Melissa tem 6. Se seu filho tem 30, não importa. Se ele precisa voltar para os caminhos do Senhor, ele vai voltar. Mas você ainda está viva. Enquanto você está viva, você pode orar. Você pode ensinar, você pode ministrar a palavra, você não precisa parar, você não precisa desistir. Porque o Senhor, Ele é maravilhoso. Eu louvo a Deus, porque alguém pagou um preço pela minha vida. E hoje eu estou aqui. Glória a Deus pela vida da minha mãe, do meu pai também. Eu lembro dele na beirada da cama, assim, ó, com o violão, cantando pra gente dormir. Era seu nome, vai na natural de chefe. Antiga. A musiquinha de ninar da gente. Eu lembro disso. Pagou, eles pagaram um preço. E tem resultado. Tem resultado, gente. E era muito melhor se ela estivesse aqui contando os resultados, né? Quem sabe no próximo Dia das Mães eu tenho minha mãe pertinho de mim e a gente, ela ministra. Mas eu sei que vale a pena. Eu sei que vale a pena. Glória a Deus, porque, ó, eu já vi um resultado na Melissa. E eu sei que eu vou ver muitos outros. Esse é só o primeirinho. De que vale a pena nós passarmos tempo orando pelos nossos filhos. Quanto tempo você passa no salão de cabeleireiro? Para pintar um cabelo? Para fazer uma progressiva? Tá, você faz na sua casa? Quanto tempo você gasta lá na sua casa para arrumar o seu cabelo? Agora me fala, você já gastou esse mesmo tempo de joelhos intercedendo pela vida do seu filho? Louvando a Deus pela salvação, porque quando ele crescer, ele vai ser um homem, uma mulher de Deus, usados tremendamente na mão do Senhor. Mesmo eles casados, orando pelos seus netos. Vocês não sabem, mas eu falo assim, glória a Deus pela vida do WhatsApp. Porque a minha mãe, ela conta histórias para a Melissa dormir, e aí a Melissa pega e fica lá apertando, escutando a historinha. Até teve uma vez que ela dormiu escutando. Escutando a história. Glória a Deus. Porque a palavra de Deus está sendo plantada no coração da minha filha. Glória a Deus que a palavra de Deus está sendo plantada na vida dos seus filhos. E faz com que isso seja mesmo real. Eu ouvi numa ministração um pastor falando que se for preciso você comer só ovo frito na sua casa para você pagar uma aulinha de balé lá na igreja para o seu filho, para levar ele no ensaio, para pagar um instrumento que ele gosta de fazer, pague tudo que for preciso para que ele esteja mais perto do Senhor. Para que, se for para ele ser ensinado, é da igreja, leve o seu filho, não afasta ele. Traz. É 5 da manhã, traz o seu filho 5 da manhã. Se é um horário ruim, 7 da noite, nossa, é 8 horas da noite, numa segunda-feira, a aulinha de balé, a Melissa tem que acordar 6 da manhã, eu tenho que fazer ela dormir 9 da noite, 9 da noite ela chega e vira um tiro na minha casa. Toma banho! Bebe o leite com o Todd, vesti na roupa, dorme. Para acordar no outro dia de bom humor, né? Porque senão... Mas nós decidimos pagar um preço, porque ela está gostando. Tá sendo... Com certeza, a Larissa não só ensina dançar o balezinho. Ela tem ministrado a palavra de Deus na vida dos nossos filhos. Isso não é uma propaganda só. Tem um ensaio aqui, seu filho quer participar, traz... Pague o preço para que o seu filho fique perto das coisas de Deus, que ele ame a fazer as coisas de Deus. Amém? Isso que eu queria deixar no coração de vocês. Aquele povo de Israel, eles, eu não sei o que que Josué fez, não sei o que que aquela geração de Josué fez, mas eles não ensinaram o que o Senhor tinha feito. Eles estavam tão felizes, eu acho que naquela terra, que se esqueceram de contar para os filhos o passado. O que que eles passaram para chegar naquela terra maravilhosa? Hoje eu estava compartilhando com a minha mãe, e é claro que ela tem um mérito nesta ministração, aleluia. Ela falou assim: o que que você sabe sobre a minha mãe, sobre a sua avó? Eu falei: quase nada, é porque eu não falei. Pois se eu morrer, você não vai saber, e ela morreu. Ninguém sabe a história dela. Conte para os seus filhos a sua história, a história do seu, da sua mãe, da sua bisavó, para que seja levado às outras gerações. Nós não sabemos, muitas vezes, as histórias dos nossos antigos, porque os nossos pais, ou mesmo a história dos nossos pais, do sofrimento que eles tiveram no passado. Não, porque eu não quero nem que meu filho saiba desse sofrimento. O que você tem deixado? A sua história vai morrer junto com você. Então deixe o seu legado, deixe a sua experiência. Sem contar que, como lá em Deuteronômio diz, andando no caminho, sentado na mesa, inculque a palavra de Deus na cabecinha dos seus filhos, que isso que é o mais importante. Amém? Glória a Deus. É isso que eu queria deixar no coração de vocês. Amém?